Roma, Romeu Alfa, controle Salvador. 114 a bordo, 3 horas e 55 minutos, alterna Galeão para o táxi. Táxi autorizado de Pátio em Dial, ponto de espera Torre na noite 5, 0, 4, 3. Autorizado, táxi via Pátio Índia e Bravo, ponto de espera chama Torre 1895, tá 3805. Romeu Bravo, se até o momento não temos seu plano, porém ao decolar, o acionador mantém 2000 acionado, código transponder, e mantém-se abaixo de 2500 em condições visuais, aguardando instruções. Salvador, boa tarde, voo 964-170 para 150, 150 nós. O 964, desça para nível 070, chegada Mari. 70, Mari, o 964. Vera Alfa confirmando toque arremetido em Vera Cruz. O 2008, desça para 2010, o ajuste em Salvador no 013, reposto estabilizado no LS. 2010, estabilizado, reposto estabilizado no 013, gol 2008. Trip 5474, prossiga para 3010, 1013 o ajuste. 3013, 5474. Só olha para o ataque. Autorizado, despega sanamento, 3283. Precisa pro Edduna para o 2008? Qual é a chegada, 2008? Ok, 2008. O 964 já autorizado a 5.010, 1013. 5.013, 9.0. 170, 08, nós. A linha decola, pistão no 033805. Lima Romeu, após Ilhéus, apenas por curiosidade, se eu pretendo ir prosseguir para Quirora. Copiado, Lima Romeu. Então, 3205, decolada 857, chama o controle 1202, bom voo. 08, legal. Federal, vai fazer um sobrevoo em Itacaré. Copiado, reporte para da Barra de Nova Alfa. Reporte para da Barra de Nova Alfa. Proletar 3805, decolar. 3805, contato na decolagem, sube e mantenha 340 na saída da El. Essa terra da El. 3283, táxi Ribeirão Preto, 3:15, 145 a bordo. Frente, táxi autorizado em frente, segura a direita via Índia, no ponto de espera torre na noite, decimal 95, ajuste na 0, na 3, bom voo. Táxi autorizado, ponto de espera chama a torre, tá 3283, bom dia. 000 Zulu, em mais 3 horas da presente, irá estar disponível o abastecimento Lima Romeo Alfa. Romeo Alfa, por gentileza, informar que a ponte é o Delta Charlie. Delta Charlie. Lima Romeo Alfa, até 4500, reporte a ingressar na terminal Ilhéus, ou seja, mais 10 minutos da presente. No presente momento, informo que o Delta Charlie Whiskey está na sua direita, posição de 1 hora a 2 milhas, mantendo 2.500. Voo 2008, complete a aproximação, torre 118.95. 195, obrigado. 35474, desça para 2.000 pés, 1.013, reporte estabilizado. 35474, desça para 2.000 pés, o ajuste no 013, reporte estabilizado, Meleve. 2.035574, reporte estabilizado. Confirmando a batida da aeronave, foi passado 5474, confirme. 5474, afirmativo. Voo no 964, desça para 2.000 pés, 1.013, reporte estabilizado, Meleve. 2.013, reportará. Fez alguma DLA? Sou Índia, November Alpha. Informação Lima. 1164, prossiga ao nível 050, chegada Mari. 050 Mari, 1164. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 2008, estabilizado ele é X-Ray. Gol 2008, boa tarde, livre pouso, pistola 0, vento 170 graus, 099. Livre pouso, pistola 0, Gol 2008. TP 5474, complete a aproximação, torre em 118.95. Completar com a torre 1895, obrigado, até decolar. 5474. Paranave na curva. Scan 3283, boa tarde, após a passagem do Boeing da Gol, a Lima tem capacete no 0. Após a passagem, a Lima tem no 0, Scan 3283. 964. A 3805, passou o nível 130, vai chamar o centro Recife, na frequência 1251, alternar 13325. 351-3325, 3805. Salvador, bom dia, 4196 da Azul, desça para o nível 060, chegada Mari. 060, centro de Lima Mari, 416. 008, solo 03, libera a direita, chame só Limbus no 19. 219, 008. Santos, 3283, autorizado a decolar, pistola 0, vento 170 graus, 08 nós. Colagem autorizada, pistola 0, da 3283. Juliette Lima, boa tarde, número 2 para Copa, informação em curso, é Lima. Ô, Salvador, boa tarde, gol 2008, levanta as coisas. 2008, saque autorizado via Alfa Juliette para o portão 11, fique atento ao follow me através do 28. Alfa Juliette, portão 11, atento ao follow me através do 8, gol 2008. E 5474, chefe trem, livre pouso, sistema 0, vento 160 graus, 079. Pouso, sistema 0, 5474. Pan 3283, decolado 104, time controle, N2718, bom voo. 608, Pan 3283, boa. Manoel Lima, que você tem coordenação até o centro. Antônio Salvador, 3283, decolado, Arbor, Elefa. 3283, subiu, mantenho, 360, saída, Arbor. 3283. Volo 964, complete a aproximação, torre em 1895. 1895. Foi o 964, 1895. Afirmativo. Você é feito com o 964 contra o jornal. Voo no Uno, 64, desça para 2.000 pés, 1.013, ajuste, reposta brisada na LS. 2.000 pés, 1.013, reposta na LS, Uno, Uno, 64. Antes, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 013. Aguardando, voo no 9, 64. Batango Lima, que luz do pronto, Sota. Batango Lima, que luz do Lua, autorizado Paulo Afonso, nível de voo 090, precedida Whisky 1, decola pista 1-0, curva esquerda após, cumpre o peso do Lotar, acena transponder 5140, controle 120, decimal 80. Lima Romeo Alfa já está ingressando na terminal Ilhéus. Chame o controle Ilhéus em 120.1 e, por gentileza, solicite ao Delta Charis que tente contato com o controle Ilhéus. Caso negativo, permanece na sua coordenação. Lima Romeo Alfa. 0-0-08, nós. Livre pouso na 10, o gol 964. Tiro 474, saque autorizado via Alfa, aquilo para o pátio 3. Posição informada número 4, boa tarde. Boa tarde. Lima Juliette Lima, confirma o pátio, pista de decolagem radial de áudio de saída. Obrigado. Geralmente a critério do comandante aguarda na costa. Cade, aguarda para o táxi, Lima Kilo Zulu. Lima Juliette Lima. Autorizado, Serra Nova Lima Papadel, nível de voo 280, plane Yankee, da cola pista 17, curva direita após. Cumpre o perfil no Arbor Elefa, após eu prosseguir conforme a rota do plano. Acena transponder 5414, controle Salvador 120, decimal 80. clima com o cruzamento correto. Por gentileza, tal B. Autorizado, na 3283. 3283, autorizado, alerta. Salvador, Chanel, 63, 195, boa tarde, com a Lima. 6315, desce para 4000 pés, amanhã a chegada, 1013. 1013, 4000, pode lá, mano? Autorizado. Obrigado. 1164, desce 2000. Isso, 2000 pés, 1164. O ajuste no 013, reporte estabilizado no LF, 1164. Portareira, 1164. Azul 4116, desça para 2000 pés, 1013, ajuste, redução para 200 nós, reporte estabilizado no LF. 2000 padrão, 200, coisa de estabilidade elétrica, 4 anos, né? Número 1964, solo 09, libera direita, chama o solo 219. Direita, solo 219, gol 964. Tema que usa o solo? Ok, modifique o transponder para 5452 e está livre o caixa. Até o ponto de espera via Pátio Indial, ponto de espera Torre 98, decimal 95, às 20.013. Solo Gol 964, livrou. Boa tarde, zona 964, taxa autorizada via Alfa, reporta antes da Juliette. E a Alfa vai repetir antes da Juliette, não der mais. Agora passando duna, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, 964. Da 3283, chame Recife, em 125, corrigindo. 128.8, alterna 1260. 288, alterna 260, TAN 3283. 1164, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 093. Guardando, não, não, 64. Autorizado, ingresso a Pochinelli, né? Pronto, Lima e Juliette em Lima. Cheque trem, livre pouso, pista 0, vento 160, grau 08, nós. Passe travado, 964. Lima, Kilo Zulu, decolada 13, chama o controle, 120.8. Zulu. Controle. Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, contato na decolagem, suba ao nível 1090 na saída lotar. 090 na Lotar. Lima, Kilo Zulu. Vigilante Lima, mantenha a cabeceira no centro. Estabilizou no Oeste Azul, 4116. 4116, com flecha na aproximação, torre em 1895. 1895. 10. Se mantendo pro hotel? Vigilante Lima, apenas confirmando, a saída Arbola e Elefant. Vigilante Lima, autorizado a decolagem, pista 17, o vento 17, 0 graus, 08 nós. Só confirma, a sua intenção é decolar, manter de voo, isso confirme. Afirmativo, cumprindo o perfil da carta. Arbola e Elefant. Salvador, bom dia, Azul 4116. Azul 4116, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 03. Vazão. Voo 1164, solo 15, libera a direita, chama o solo 121.9. 19. Uma Interlagos, autorizaria 3.000 pés na vertical. Confirma, o senhor irá fazer sobrevoo na área? Estamos fazendo sobrevoo na área de Jauá e Interlagos. A intenção é ficar a 3.000 pés na vertical de Jauá. Kilo Papa Mike mantém inicialmente 500 pés devido à aeronave na sua posição de 12 horas, 4 milhas, passando 2.000 pés para nível de voo 090, é um Charlie 402, como noroeste. Então vai aguardar 500 pés para que o controle autorize. Achar no padrão 0125, controle 920 do sinal 80. Sim, controle? Confirmando 11 no PB? Gente, dá presente torre na noite do sinal 95, ajuste 1003, bom voo. Uniforme Mike Fint, mantenha-se em condições de vaga, a gente não zera no 3, confirme qual é estacionado. Gente, reporte iniciando sobrevoo em Jardim Amação, para depois pouso, que é a Índia. Oito meia, desce ao 050, 50. Controle Lima, Juliette Lima, decolado Alfa, Ford. Sulon 280, Lima, Juliette Lima, vigilância. Lima. Austrália 315, 2.000 pés, 1.013, reporte autorizado. 2.000, 1.013, reporte autorizado, oxa. Só para confirmar, estamos livres então da restrição de altitude, Lima, Juliette Lima, direto a 280. A critério, Lima, Juliette Lima. Obrigado. Pilo, já está autorizado o controle. O Pilo está autorizado a 3.000, na vertical de Jauá. Suba para 3.000 pés, Pilo Papa Mike, reporte atingindo. 3.000, reporte atingindo, Pilo Papa Mike. Salvador, passagem 2416, livrão. 2416, táxi autorizado, vem Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4196. Possibilidade de autorizar Lima Juliette Lima a voar depois de Argo à posição CEBID? Lima Juliette Lima, negativo, CEBID, autorizado, alerta. Ok, Lima. Boa tarde, Juliette Tango Zulu, desça ao nível 050, chegada a Amã. Momento 8:30, a chegada prevista Mari, ajuste em Salvador no 013. Obrigado, mantenha a escuta permanente pelo Papa Mike. Informar e confirma o tipo da aeronave. Obrigado. Controle 56, autoriza o voo direto na área. Autorizado, voa Mari, comenta 86. Pedro, 63,15 da Oxo. Entrei um 5, complete a aproximação, 2,18,95. 2,95, será que é pouco? É. Tripe 5.000 livrando nível 1,40. Prossiga para 4.000 pés, 1.003 ajuste, 5.026. 4.000 com 1.013, trip 5.026. 5.490, sempre dá mais. Boa tarde, passão acima, baixou o trabalho, João. Puxando M305, boa tarde. Livre pouso, pistão 0, vento 150, grau 08, nós. Livre pouso, 1.0, 6.319. Instruções. Sim, eu tenho autorizado 200. O senhor aceita agora a coordenação 8? Aceita, 2-0-0. Rio Petrolina, 354 na 0, nível de voo 200. Decola pistão na 0, curva esquerda após, corrigindo. Rumo, código após, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5430, controle 120, decimal 80. Beleza, bem. Pego para Petrolina, saída é a banda, código após a rota do plano. Recorda no zero com a curva esquerda, certo? 4-0, controle 120, 4-0. Confirmando o transponder 5430, direcionamento do Itaque. Reporta pronta. 5430, nota transponder, reporta já para o estacionamento do Itaque, 4-0. Mas é que o Delta autorizado, ingresso, reporte anel e pronto, cabeceiro no 7. Olha o Delta, sabe mais? Prossiga. Passou na altura do Delta. Com o local de pouso, deve ter para o Mike. Romeu. Bravo Oscar, prossiga para o 400 na proa de Oceto e vai chamar agora o Centro Recife em 128.8, alterna 1260 e acione código transponder 5435. Uniforme Mike, confirme a solicitação anterior. Baixa altura pela cidade baixa, senhora, até o Jair. No máximo, no mínimo 500 pés. Delta Uniforme Mike na escuta permanente. Controle, o Cometa 86 para Somar e autoriza para a Itapa e Duna? Cometa 86, acione identificação. Identificou 86. Cometa 86, o senhor está, pela indicação radar, se afastando de Salvador. Eu vou vetorá-lo para o procedimento ILS X-Way. O senhor vai curvar à direita, proa 060, limitado pelo custo do localizador. Direita 060, limitado pelo loco. Próximo, Romeu. Prossiga. Número 0-8, um voo. 908, Delta, grato. Confirmando o tipo da aeronave, 9-9, Romeu. Copiado. Mantenha a linha do litoral. 9-9, Romeu. E reportando através de Veracruz. Controle Salvador, papapapá, Mike Eco Delta, boa tarde. Mike Eco Delta, reporte 20 milhas fora, Mike Eco Delta. Delta, reportará, solicita CD para 1.500 pés da presente, senhor. Autorizado, Mike Eco Delta. Delta. 35626, desça para 2.000 pés, o ajuste em Salvador, 1.013, reporte estabilizado no LS. E o pés 1.013, reportará estabilizado no LS, 35626. Cometa 86, complete curva à direita, proa 70070, desça para 3.000 pés. O ajuste no 013. Cometa 86, direita para 070, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. Troca o hotel na estrutura mais 7, Romeu. Mike7 Romeo, controle Salvador, para cima. Também controle o Mike7 Romeo, ainda permanece na região aqui da Liberdade, mantendo 610. Copiado, tem o mesmo no radar, Mike7 Romeo. Graças. Delta Uniforme Mike, está visual com Serra Índia, Eco Índia. Afirma. Teve sequência, deve informar que não há tráfego a reportar. 1, 2, 3, 4, 5. Tráfego. Percebem? Fala. Juca. Pode ajudar. 2, 3, 4, 5. Lima, Juliette Lima, chame Recife, 128.8, alterna 1260. Controle Lima Juliette Lima, vai cruzando 190. Chame Recife, Lima Juliette Lima, 128.8, alterna 126, decimal 0. Lima Juliette Lima, por favor, coteje, 128.8, alterna 1260. Novembro Oscar Romeu, foi na proa do farol da Barra e reporte para iniciar a descida. Deverá descer a 510, 1013 ajuste. Tranquilo Zul, informe seu estimado para pouso em Palo Afonso. Pouso 1835, copiado, está solicitando o nível 110. Suba inicialmente para o 110 e iremos coordenar junto ao Centro Recife o nível autorizado. 5626, complete a aproximação, torre em 1895, composto. 1895, obrigado, até a volta. 5626. Cometa 86, prossiga para 2000 pés, o ajuste 1013. Nessa proa intercepta o ILS X-Way da pista 10. 5626, Cometa 86, reporte estabilizado. Lima Kilo Zulu, autorizado 110. Chame o Centro Recife em 12685, alterna 12545. Kilo Papa Mike, confirme a altitude, Kilo Papa Mike. Mil pés de certo. Mil pés de alto. Confirme um no mil pés. Um no mil pés. Obrigado. 7 Tango Zulu, prossiga para 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu para 3 mil pés. Novembro, Oscar Romeo, controle Salvador. Na sua retaguarda, posição de 6 horas, temos outro tráfego aí, procedente de Valença, na mesma altitude, porém sem contato e acionado 2 mil pés. Você tem conhecimento desse tráfego? Obrigado, apenas a matriz da aeronave para nos ajudar. Reporte a 510, novembro Oscar Romeo. Oscar Papa Alfa, informe pessoas a bordo e acione código transponder 5457. 6, reporte para iniciar a descida. Deverá prosseguir na proa do farol da barra para ingressar na linha do litoral. Romeu Oscar. Oscar Papa Alfa. Apenas para informação, nas proximidades de Duna temos um helicóptero a 500 pés sem interferir com a aproximação. Começa 9-1, acione a identificação. Começa 9-1, desça para o nível 050 na proa da posição Mari para ingressar na chegada Mari. 1013, ajuste. Iniciando no 050 na proa Mari, pelo 0. Aqui no ajuste. Pelo 013, 1013. Pelo 013. Chico 626, soma 35, libera direita, chame o som de 1219. 219. Juliette Tango Zulu, desça para 2000 pés, o ajuste 1013, informa a velocidade indicada. A cor indicada de 178, senhor. Descendo para 2.000 pés, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu tem condições de reduzir mais ainda a velocidade? Vai seguir um tráfego da Força Aérea? É um Tucano, nas proximidades de Duna. Agora a 7 milhas com 120 de ground. Ok, reduzindo. O Tango Zulu. Oscar Romeu, mantenha a linha do litoral e aguarde transferência. Siga para 510, Oscar Paparal, reporte fora da barra. Oscar Papa Alfa, prossiga para 510, reporte passando através do farol da barra. Cabe, então reporte para iniciar o toque arremetida no quartel de Maravilha, Oscar Papa Alfa. Tony Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Oscar Papa Alfa, vai manter pairado aqui próximo ao elevador Lacerda. Copiado, Mike Juliette Romeu. Salvador, boa tarde. Nove e meia, prossiga para o nível 140, inicialmente 140, o ajuste é no 013. Cometa 86 estabilizado no LS. Cometa 86 estabilizado no localizador. Cometa 86, complete a aproximação, chame torre em 1-18-95. Torre 1-18-95, Cometa 86. O Juliette Tangulu, confirme o pouso irá se acertar na pista 17. 1-0, senhor. Copiado, reduza para a mínima possível, Juliette Tangulu. Reduzindo para a mínima, Tangulu. Cometa 86 estabilizado, CLS tem batizado travado. Cometa 86, boa tarde. Livre pouso, pista 0, vento 150 graus, 08 noite. Cometa Alfa 86 livre pouso. Livre checado, cometa 86. Oscar Papa Alfa, reforço para iniciar o toque arremetida em Amaralina. Ono 966, sobrevetor para o sequenciamento, curva à esquerda para o 050. Nessa proa está autorizado prosseguir para o 06200. Esquerda proa 050, nessa proa até o 06200, gol 966. Afirmativo, no 966. Novemba Oscar Romeo, chame torre em 1-1-8-95 para ingressar no circuito. Veste Tango Zulu, chame torre em 1-1-8-95. Veste Tango Zulu. Oscar Romeo, mantém ele no litoral, reporte sobre o farol de Itapuã. Baixo. Torre, muito boa tarde, Sapatango Juliette Tango Zulu, estabilizado no curso Lock. Sapatango Juliette Tango Zulu, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso à vista no 03. Tango Zulu. Para livre frequência, Oscar Papa Alfa, reporte para prosseguir para Salvador. Novembro Erótica Romeu, abandone a linha do litoral. Correção, mantém a linha do litoral, reporte final 35. Novembro Erótica Romeu. Forçará na final da 35. Número 2017, Mike confere, professor. Prezado Miguel, número 240, da qual você chama a zero. Curva direita após a decolagem, com o perfil da EL, após voa coral, Golf 677, após prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5473, controle Salvador 120, décima 80. Vai ser 2097, forma pronta, se tiver estacionamento, sessão 11. Número 8, meu avistado, livre pouso, cabeceira 35, vento 180, grade 079. Passa lá, pessoal. Passa já o externo, baixado, checado, Juliette Tango Zulu. Cometa 86, sola 242, libera a esquerda, estaciona a frequência livre. Tango Zulu, continua a aproximação, mais pista livre. Tango Zulu. Força aérea, corrigiu. Cometa 91, deploração para o sequenciamento. Vai curvar à esquerda. Proa 360. Limitado pela magnética 115 de Simbra. Proa 360 para o cometa 91. Confirme o limitado por qual magnética? Pela magnética 115 de Simbra, 115. Magnética 115, sim. Juliette Romeu, controle para filha. Sim. Romeu. 3, autorizando táxi até o pátio 5, reporte livrando. Uno 3, Cometa 91, prossiga a descida para 3 mil pés. Cometa na zona, descendo para 3 mil pés. Gol 1966, desse mantém o nível 070. 070, 966. 1966, voo Ituna, está presente. Dona, gol 966. Gol 1966, informa o tráfego na posição de 12 horas, aeronave a 7 milhas, passando 6.300, em descida para 3.010, é um Tucano. Ok, o 966 está ciente. Negativo, o mesmo está com a proa norte para lhe dar passagem devido à sua velocidade, gol 1966. Ah, positivo, ok, obrigado então. Juliette Carlos de Luz, Salas 44, confirme o pátio. De direita, estamos falando 2019. 96, prossiga para 2000 pés, o ajuste é no 013. 2013, com 966. Gente, estou voltando de direita, estamos juntos. Sai do setor de Alfa, Juliette. Curte. Começa 91, curve à direita na proa 070 para interceptar o curso do localizador. Direita para 070 para interceptar o curso do localizador. Papa Alfa, prossiga. Copiado, Oscar Papa Alfa. Reporte passando através de Pituaçu. Através de Pituaçu, Oscar Papa Alfa. Era Cometa 91, ao interceptar o localizador, está autorizado a prosseguir para 2010-2013. Cometa na zona, interceptar o localizador, autorizado 2010-2013. O Salvador, 35490, 4 horas, alternada Caju, 64 a bordo para o táxi. Táxi autorizado via parte de Alfa, bordo do Sheraton 18095, ajuste 1013. Seu tipo táxi da Força Espera 90, 118095, 1013 no ajuste, 35490. Para ajudar no seguimento. Ok, até umas 2 milhas positivo. Grato. Oscar Papa Alfa, através de Pituaçu. Oscar Papa Alfa vai ingressar no circuito Chame Torre 1, 18, 95. 1-1-8-95, Oscar Papa Alfa. E boa tarde, helicóptero Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa, boa tarde, mantém livre litoral, repórter do farol Itapuã. Reportará Itapuã, Alfa. Salvador, boa tarde, Tripo 54 da Zé, aproximando o posto da Aerolizão, pronto. Tripo 5490, autorizado a alinhar e decolar, pistama 0, vento 170, grau 079. 7, livre, alinhar e decolar, Tripo 5490. Mais, tá pronto, 4. Jesus 4065. Autorizado para Campinas, nível de voo 340, decola pistama 0. Curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da Elder após voa motiva. Ponte de intercepto após 1-0, após bridge, após 1-6, após prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5476, controle 120, pistama 80. 0065 do Azul, está autorizado para Campinas 340, decola da pista 10, com curva direita na Dael, Leda, após Motiva, intercepta Tesulu 10, Bride, Tesulu no meio, Bravo Tesulu conforme a rota. 5476 será o código e o controle será 120 de cima 8. Contra 065, cotejamento correto, então pronto, feedback está na porta. Informará pronto, 4065, traço. Controle mais, Juliette. Se não atrasa para reportar, livre frequência, mais Juliette Romeu. Rodou, boa tarde, Xené 63, o 4, informação mais. O Xené 63, no 4, desça para o nível 050, na chegada Mari. 050 na Mário, 6-4, possibilidade de voar pro de Itapi. Autorizado Itapi, 6-3-1-4. Voando Itapi, 6-3-1-4, já estou. Alfa. Salvador, boa tarde, com 9-6-6, a uma milha do Índio Oceano. Trip 5490, decolada 5-1, chama o controle 120-8. 120-8, 5-4-0. Gol 1966, informa o tráfego direito, pousando parado sobre a cabeceira 35, não interfere com seu pouso, livre pouso, pista no zero, vento 160, grau 07 nós. Ok, gente, o tráfego, livre o pouso, pista no zero, gol 966. 0280. 350 autorizado, Recife, pela Polícia 58, Bandeira Brada 10, curva esquerda, Pucajão, Maracajú, controle 208, nós podemos 104-103. Correto, Xené 6142, então vamos pronto. Vamos lá, legal. E caso necessário, a gente tiver atuado para evitar tráfego. Silêncio, 5490. Bono 097, confirma eventual desvio. Bom, 097, acessão de desvio, direita aqui dentro da informação. Obrigado, após o desvio, proa de pelo, Bono 097. Colando a posição de uma mobilidade com 2097.